coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía mil impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro coroa de louros desprezou e